Alpha Gal 019, clear to land runway 10, wind 180 degrees, 11 knots. Clear to land runway 10, Alpha Gal 019. Para 070, acena identificação, desse nível de voo 050, chegada na área. A noite estabilizada. Afirmativo, estabilizando o localizador. 52 a noite da trip completa final, torre 1 noite, decimal 95. Torre 1895, tenha uma boa noite. Noite, bom pouso. Boa noite, a trip 5218, baixada travada. Trip 5218, continua a aproximação, aguardando a pista livre. Guardando a pista livre. Portugal 019, on the ground, at 37, vacate to runway 2R, right, contact the ground 121.1, good evening. Vacate runway to the right, ground runway 219, Portugal 019, over 9, over 9. Boa noite, era Portugal 09, era no A1, tira o vacante. Trip 5218, livre pouso pista 10, vento 190 graus, 10 nós. Autorizado pouso, 5218. Pode confirmar a frequência do grau, por favor. 211, frequência do solo. Legal, 019. Livre à direita, solo 121, boa noite. Boa noite. Alfa 070, voo Iduna, desça para 2014, Leaf 9 LSXR, reporte estabilizado. Trip 55901, radar vector 4 spacing, turn right, heading 230, limit will be the localizer course. Limit is the localizer course. Localizer course. So if you want a different limit, it's gonna be the radio 290 of Salvador VOR. Roger, now the limit is radio 290 from Salvador VOR. Five 901 to the localizer, turn left, heading 140. 140 to localizer, street is 5591. Azul 4070 estabilizado. Isso. Completa final 21895. 1895 também. Até. 5591 complete final ILS X-ray approach and contact tower 118.95. 1895, Salam. Confirma azul 4070. Firmo. Azul 4070, check trem de pouso. Livre pouso, pista 10, vento 190 graus, 08 mais. Baixo travado, livre pouso. Salvador Tower, good evening, 35591. 35591, continue your approach, check landing gear and expect further instructions. 5591. Azul 4070, solo ao 52, livre direito, solo 121, decimal 1. Landing gear, clear to land runway 10, wind 190 degrees, 110 knots. Clear to land, landing gear, down the last 355-91. 5591 on the ground at 55, vacate runway 2R, right, just contact the ground 121.1. Roger, ground 121.1, 355.91, thanks. Telemetria 313, desce para 2014, livre final da SXAI, pista no zero de Salvador, reporte estabilizado. 6313, mantendo descida para 2014, autorizada final ILSXY Y0 de Salvador, reporte estabilizado. Informa que está livre das restrições de altitude e velocidade na posição PELO. Afirmo livre das restrições de PELO, reporte estabilizado, livre ILS, descida 5.0, não se boa noite, acena identificação, desça para o 050, chegada Mária. Oroxanar 6310, campo em vista. 6313, Summit Torre 1985. 2195, até daqui a pouco. 3305. Para 2010, ajuste 1094, autorizado a sinal ILS, reporte estabilizado. No estado, check-train, livre pouso, vento 180 graus, 07 nós. Livre pouso, 63, 13, reportando a baixa trava. Tenho o solo aos 11, libere a direita na Fox, o solo em 1, 2, 1, decimal 1. 2, 1, 1, direita na Fox. Charlie Matongo, prossiga. Esse é Charlie Matongo, autorizando para você quiser o farol, 1010, ajuste no 014, reporte passando no farol da barra. Charles, caso Lu prossiga. Pode falar o Charles, Lu, Charles, caso Lu. Correção, farol da barra. E605, chame torre 1895. Torre Salvador, boa noite, está 3305. 305, cheque trem livre pouso, vento 140 graus com 089. Livre pouso na 10, está baixado, está na base. Limatango está passando partido Pituaçu. Limatango desça para 500 pés, ajuste no 014, chame torre 1895. 3295, 500 pés, 1094, boa. Limatango, prossiga. Positivo, está passando a situação em quem está em Rimarca. Ok, dá pra gente, pode tomar pulo aí, Mar. Chame na curta final para pouso na EMA. Vento em Salvador, 160 graus, 10 nós, altímetro 1014. Positivo, está presente, vai tomar pulo na EMA, então. O trip 52, 16, autorizado decolar, vento 160 graus, 12 nós. Ok, Trip 52, 16, decolado aos 23, chame o controle, 1208, boa noite. 208, boa. Trip 52, 16, decolou, perfil da Puca, passando 1300 pés. 52, 16, contato radar, subiu ao nível 190, sai da Puca. 190, sai da Puca, 52, 16. Eu vou autorizaria a presente pro de Jamo, 5216. Autorizado, Jamo. Sente, grau. Ok, hotel Lima Tango, reporte no solo. O vento no aeródromo de Salvador é vento 180 com 10. Tango. Jéssica Zulu, Chamitô, Rio, 1895. Boa noite. É, pouso na RMA também, confirme? Presente direto para RMA. E reposto da curta final para pouso, até o Oscar Azul. Platão de retorno? Que são os 2000, boa noite. Alinhar e manter, 6310. Joia 6311, autorizado a decolar, vento 180 graus, 089. Isso, 6310. Decolar, 6310. Tá. 5216 da presente, voa direto Aracaju. Voa de Aracaju. Voa de Aracaju, direto 5216. Decolado aos 29, chame o controle em 1208. 208, 6310. Hotel Oscar Zulu, reporte no solo. Vento em Salvador, 180 graus, 08 nós, com 1014 de altímetro. Paciente, a patrona controlada. Hotel Oscar Zulu. Olha o 35216. Prossiga. E coordenação, como é, subir e bater 150 como nível final? Se ele subir 150, aguarde coordenação para ter como final. Fazendo no solo aos 30, boa noite. 310 está na minha escuta? Jeremia 310 está na minha escuta? Colô, está cruzando 050. Ah, ok. Está em contato radar, 10 milhas no Nordeste de Salvador, cruzando 055, ascensão 350, saída Pouca. 35 Pouca, 63190. IP 52 não é autorizado, sinal 150. W150, 352, 16.